has to hang up on how shitty I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction and none of this benefit. Cause I haven't solitário numa noite pensando na morte, perguntando por que vim à vida e precisei. Talvez porque eu seja diferente, não me acorde. A minha realidade me lembra que eu chorei. Mas cê me entende, cê fala que exagerei. Eu tô saindo com a tristeza e dançando com a morte. Eles vêm e falam, para mano, seja forte. Eu nunca fui um mano certo pra tentar com a sorte. Quando eu penso na minha vida eu quero me matar. E ainda nem cheguei no topo e quero me jogar. Ninguém mais me dá motivo pra continuar. Olha pra eles, o tentando ser melhor que o outro. É tedioso, pra mim vocês são tudo igual. Olha um pouco pra sua vida, vê se é real. Nós nascemos pra morrer, não adianta esconder. Olha pra humanidade, tão surreal. A vida é mais que fama. Demônios e anjos sempre conversam comigo quando eu estou na cama. Se quem cê gosta falecer amanhã, você já falou pra ela que você o a ama. Vivo hoje, mano. Cê não sabe quando vai chegar sua hora pra você ficar chorando. Cê pode até achar hilário. Eu posso falar isso, mas eu continuo solitário. Excuse my language, that's a hang up on how shitty I've been feeling.